para o pushback, para né? Gol no 61, está autorizado, 04, chama táxi. Autorizado, é para passar táxi, gol no 61. Salvador, bom dia, passageiro 9801. Passageiro 9801, solo 1219. 219, obrigado. Ô Salvador, bom dia, passageiro 9801. Passageiro 9801, autorizado Barreiras, nível 160. Decola da pista 10 após a decolagem, curva à esquerda na saída Momo, transição Vatato, transponder 5071 no controle 120, decimal 8. Autorizado no 60 para Barreiras, decola do 10, curva à esquerda, Momo, Vatato, 5071 no 208. Cotejamento correto, chama pronto no parte 3. Chama não. Salvador, gol no 161, estacionado com 147 a bordo, todo 23 horas e 50 minutos, alternando o galeão. Gol no 161, professor Tati. Gol no 161, autorizado. Táxi, seu ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre, no 895, ajuste no 013. Via Índia, no ponto de espera, 895, ajustado no 013. Obrigado, ótimo domingo. Gol no 161. 161, ponto 0010, está pronto para decolagem. Gol 161 autorizado, alinhar e decolar, pistão na 0, vento 200 graus, 8 nós. Autorizado alinhar e decolar da 10, gol 161. Gol 961, decolado 30, controle 120, decimal 8. 1208, bom domingo, 961. Controle, bom dia, gol 961. Gol 961, bom dia, contato radar, do faro nível 360, autorizado direto Leda. Faro 360 na Proz Leda, gol 961. controle, igual 1961 em coordenação, pode apurar a morte, velho? Quase coordenação com o 1961. Obrigado, vai pro Dona Zé, direita 270, 20 milhas. O 961 após o desvio, autorizado, direto Mátiva. Pode desvio, obrigado, 961. O 1961 está no centro. 701 da passarela. Recife 1251 e alterne 13325. Agora ficou lá. O Recife agora 251 ou 13325. Obrigado, um ótimo domingo, até a próxima. para o táxi 9801, 06 no POB, 7 horas alternando Brasília. Passarela 9801, autorizado táxi até o ponto de espera da piscina 0, via pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama turno, no 895, ajuste no 0 no 3. Via pátio Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 9801. Bom dia, passageiro 9801, pronto no ponto de espera. Bom dia, passageiro 9801, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 129. Alinhar e decolar, 9801. Pedro 9801, decolado às 48, controle 1208. 208, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, passageiro 9801. Bom dia, passageiro do 9801, Fabiano 60, sem instruções, autorizado para o confirme o 60 sem instruções e a última mensagem? Afirma, chefe. Voa Momo após Momo, voa Barreira. Momo após Momo, Barreira, 9801, né? sinalizaria curva esquerda, senhor, a 2 na 280, para desviar a informação. Eu já vi os 980. Obrigado. Então eu desvio, eu vou à barreira, o do 980. Ô barreira, 980. Obrigado. Alô, Salvador. Aqui é o voo, Luiz Bravo. Filo, chamando. Prossiga. Estamos solicitando, aqui nós estamos solicitando a autorização de reporte do 2, Lima, do Pátio 3, para a posição 4, Pátio 1. Na posição do Pátio 1? 4, posição 4, Pátio 1. Ok, está autorizado o reboque até a posição 4, do Pátio 3 até a posição 4, me chama ao término, Vitor Bravo Quilo. Ok, obrigado. Período 9801, chama Recife agora. 1288, alterno 353. 288, 353, boa. Salvador, bom dia. Voo 9063, cruzando a nível de voo 170 a 160, centro do hotel. Nove 063, desce para 4.000 pés, ajuste mítica. Desce para 4.000, com 9013, com 9063. Salvador, bom dia, Chanel, 621, hotel, autorização para Guarulhos. Oi, Chanel, 051, bom dia. Informação em curso. Juliette, só um instante, cópia. Solo Salvador, aqui é o Gol, Vitor Bravo Quilo, término do reporte. Obrigado e um bom dia. Bom dia, Vitor Bravo Quilo. Sobre 063, 2000 pés, autorizado LS 1300. Teste para 2000 pés, autorizado ILS 1013, ou 9063. Tenerife 6251 na escuta para cópia. 6251, pronto, cópia. Autorizado Salvador Guarulhos, via Pêssego 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem da 10, curva à direita, Tael, Leda, Motiva. Transponder 5110, controle opera 120.8. Santana 6251, autorizado Guarulhos, 360, rota Pêssego 10, Taubaté. Fala, Santana 0, primeira curva direita, da El, transição ótima, controle 1208, transponder 51, 10, 251. Correto, chama pronto, portão 3. Zero. O localizador, Gol 9063. Seta final, torre 1895, 9063. 1895, boa. Oi Salvador, bom dia, Gol 9063, estabilizado LSX Ray, pista 10, baixado e travado. Gol 9063, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 4 nós, pista molhada e escorregadia. Pouso autorizado, pista 10, Gol 9063. 9063 no solo, aos 22, direito 121, decimal 1. Direito 121, decimal 1. Alô Salvador, bom dia, gol 9063, livrou aqui. Gol 9063, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, portão 11, gol 9063.